da guitarra Michele. Hoje cedo, quando eu acordei e não tive, eu pensei em tanta coisa. Tive medo, ah, como eu chorei. Eu sofri em segredo, tudo isso hoje cedo. Holofotes fortes e o sorriso dessas minas. Em cinco, abrem-se cortinas, estáticas, retinas brilham. Garoa fina e que fita, meu poema me trouxe onde ele não habita. A fama irrita, grana dita, cê desacredita. Fantoche é tipo Celso Pita, mente morto, tipo meu pai, nem eu me sinto presente aí. É rima que cês quer, toma, duas, três. Farta, pai, farta, cada um de vocês. Num abismo sem volta, de festa. Ladainha, minha alma funda, igual minha família em casa, sozinha. Entre putas como cafetão, coisas que afetam a sintonia. Como eu sonhei, tá aqui, um dia é crise, trampo, ideologia. Pause é aqui, onde nós entende a Ewine House. Hoje cedo, quando eu acordei e não te vi, eu pensei em tanta coisa. Tive medo, como eu chorei. Eu sofri em segredo, tudo isso hoje cedo. Vagabundo, a trilha é um precipício tenso. O melhor, quero salvar o mundo, pois desisti da minha família numa luta mais difícil. A frustração vai ser menor, digno de dó. Só o pó vazio, comum que já é moda no século XXI. Blacks com voz sagaz gravada contra os vilões que sangram as quebradas. Só que rap por nós, por paz, faz nada. Me pôs nas gerais, numa cela trancada. Eu lembrei do Racionais, reflexão. Aê, os próprios pretos não tá nem aí com isso não. É um clichê romântico, triste. Vai perceber, vai ver, se matou e o paraíso não existe. Eu que da sou emicida da rinha. Lotei casas do sul ao norte e eu vou por aí, talibã. Menos boy, bebê, 2 meses de salário da minha irmã. Renesis, avelãs, camarins, fãs globais, mano. Onde ele estava 10 anos atrás. É o showbiz, como a regra diz, leque. A sociedade vende Jesus, porque não ia vender rap. O mundo vai se ocupar com seu cifrão, dizendo que a miséria é o que carecia de atenção. Muito obrigado, Teatro Municipal. Hoje cedo.